Capítulo 34. Você ainda tem tempo para um chá, disse Lady Burazaki. Ela o levou para o terraço de imediato, claramente preferindo ficar ao ar livre com ele, que não sabia como reagir a isso. Ele tinha mudado e ela não. Um sopro de brisa e a chama do lampião a óleo cresceu. Quando ela serviu o chá verde, Hannibal pôde sentir a pulsação no punho dela, e a leve fragrância da manga de sua roupa entrava nele como um pensamento próprio dele. Uma carta de Shio, disse ela. Ela desmanchou o noivado. Diplomacia não mais se adequa a ela. Ela está feliz? Acho que sim. Foi uma boa combinação no velho modo de pensar. Como posso desaprovar? Ela escreve que está fazendo o que eu fazia, seguindo seu coração. Seguindo para onde? Um jovem na Universidade de Kyoto, Faculdade de Engenharia. Eu gostaria de vê-la feliz. E eu gostaria de ver você feliz. Tem dormido, Hannibal? Quando há tempo. Tiro uma soneca no sofá quando não posso dormir no meu quarto. Você sabe o que quero dizer? Se eu sonho, sim. Você não revisita Hiroshima nos seus sonhos? Eu não chamo os meus sonhos. Preciso lembrar, da maneira que puder. À porta, ela deu-lhe uma caixa de bento com um petisco para a noite e pacotes de chá de camomila. Para dormir, disse ela. Ele beijou a mão de Lady Murasaki. Não um pequeno toque de polidez francesa, mas beijou as costas da mão dela, de modo a sentir seu sabor. Ele repetiu o haikai que escrevera para ela tanto tempo atrás, na noite do açougueiro. A garça noturna revelada pela ascensão da lua da colheita. O que é mais adorável? Isto não é a colheita, disse ela sorrindo. Pondo a mão no coração dele, como tinha feito desde que tinha 13 anos de idade. E então ela afastou a mão e o local no peito dele ficou frio. Você realmente devolve seus livros? Sim. Então pode se lembrar de tudo nos livros? Tudo o que é importante. Então pode se lembrar de que é importante não provocar o inspetor Pupil. Sem ser provocado, ele é inofensivo para você e para mim. Ela ficou irritada como um kimono de inverno. Vendo isso, posso usar o fato para evitar pensar nela no banho no castelo tanto tempo atrás. Sua face e peitos como flores aquáticas, como os lírios rosa e creme no fosso. Posso? Não posso. Ele saiu na noite desconfortável na sua caminhada pelos primeiros dois quarteirões e emergiu nas ruas estreitas dos Marais para atravessar a Ponte Louis Philippe, com o Sena deslizando sob a ponte, tocada pela lua. Vista do leste, Notre Dame era como uma grande aranha com suas pernas de arcobotante e os muitos olhos de suas janelas redondas. Hannibal podia ver a Catedral Aranha de pedra fugindo às pressas da cidade na escuridão. Agarrando o trem extra da Gare d'Orsay como um verme para seu deleite, ou melhor ainda, avistar o nutritivo inspetor de polícia saindo do seu serviço no Quai de Orfèvres, uma presa fácil. Ele cruzou a ponte para a Ile de la Cité e contornou a catedral, sons do ensaio de um coro vinho de Notre Dame. Hannibal fez uma pausa debaixo dos arcos da entrada central. Olhando para o juízo final em relevo nas arcadas e lintéis acima da porta. Ele o estava considerando para um mostruário no seu palácio da memória, para registrar uma complexa dissecação da garganta. Lá no lintel superior, São Miguel segurava uma balança de pratos, como se ele próprio estivesse realizando uma autópsia. A balança de São Miguel não diferia daquela do osso hioide, e ele era abobadado pelos santos do processo mastoide. O lintel inferior, para onde os condenados estavam sendo levados em grilhões, seria a clavícula, e a sucessão de arcos serviria como as camadas estruturais da garganta, para um catecismo fácil de recordar. Externo-ioide, homo-ioide, tiro-ioide, jugular. Amém. Não deveria fazer. O problema era a iluminação. Mostruários no Palácio da Memória deviam ser bem iluminados, com generosos espaços entre eles. Esta pedra suja era também muito monocromática. Hannibal errara certa vez uma questão na prova porque a resposta era escura, e na sua mente ele a havia colocado contra um fundo escuro. A dissecação completa do triângulo cervical marcada para a próxima semana exigiria mostruários claros e bem espaçados. Os últimos coristas saíram da catedral, carregando suas vestimentas nos braços. Hannibal entrou. Notre-Dame estava às escuras, exceto por velas votivas. Ele foi até a Santa Joana d'Arc, em mármore, perto da saída do lado sul. Diante dela, fileiras de velas reluziam na imagem da porta. Hannibal apoiou-se contra um pilar na escuridão e olhou através das chamas para o rosto da santa. Fogo nas roupas de sua mãe. As chamas da vela se refletiam vermelhas nos seus olhos. A luz de velas brincava sobre Santa Joana e dava expressões aleatórias à sua face, como melodias ao acaso em sininhos de vento. Memória, memória. Hannibal imaginou se Santa Joana, com suas memórias, preferiria uma vela votiva a fogo. Ele sabia que sua mãe preferiria. Passos do sacristão se aproximando, suas chaves ruidosas ecoando das paredes próximas primeiro, depois novamente do teto alto. Suas passadas também faziam um sapateado duplo enquanto soavam do chão e ecoavam para baixo da vasta escuridão acima. O sacristão viu os olhos de Hannibal primeiro, brilhando vermelhos além da luz de velas. E uma cautela prima se agitou nele. A nuca do sacristão formigou e ele fez uma cruz com suas chaves. Ah, era apenas um homem. E um jovem, aliás. O sacristão ondulou suas chaves diante dele, como um turíbulo. É hora, disse ele e gesticulou com o queixo. Sim, é hora. E já passada, replicou Hannibal e saiu para a noite pela porta lateral. Capítulo 35. Através do Sena, no Pont Audable e abaixo da Rue de la Boucherie, onde ele ouviu um saxofone e risos de um clube de jazz no porão. Um casal fumando na porta, uma exalação de narcótico envolvendo-os. A garota se pôs na ponta dos pés para beijar a face do rapaz e Hannibal sentiu o beijo nitidamente em seu rosto. Fragmentos da música misturavam-se com a canção correndo em sua cabeça, conservando tempo, tempo, tempo. Ao longo da Rue Dante e através do amplo Boulevard Saint-Germain, sentindo o luar em sua cabeça e atrás o Cluny para a Rue de Pécole de Médecine, e a entrada noturna para a faculdade de medicina, onde uma luz opaca estava acesa. Hannibal destrancou a porta e entrou. Sozinho no prédio, vestiu um jaleco branco e pegou a prancheta com a lista de suas tarefas. O mentor e supervisor de Hannibal na faculdade de medicina era o professor Dumas, um talentoso anatomista que optou por ensinar em vez de clinicar como meio de vida. Dumas era um homem brilhante, distraído e carecia do brilho de um cirurgião. Ele exigia que cada um de seus alunos escrevesse uma carta para o cadáver anônimo que iam dissecar, agradecendo a este específico doador pelo privilégio de estudar seu corpo, incluindo garantias de que seria tratado com respeito e coberto o tempo todo em qualquer área que não estivesse sob estudo imediato. Para as preleções do dia seguinte, Hannibal ia preparar duas apresentações, uma reflexão da caixa torácica, expondo o pericárdio intacto, e uma delicada dissecação craniana. Noite no laboratório de anatomia macroscópica. A ampla sala, com suas janelas altas e grandes ventiladores, estava frio bastante de modo que os cadáveres cobertos, preservados com formol, permanecessem sobre as 20 mesas pela noite toda. No verão, eles seriam devolvidos ao tanque de cadáveres ao final do dia de trabalho. pequenos corpos deploráveis debaixo dos lençóis. Os não reclamados, os esfomeados encontrados amontoados nos becos, ainda se abraçando na morte até o rigor passar, e depois, no banho de formol no tanque de cadáveres com seus companheiros, eles se deixam ir afinal. Frágeis e parecendo passarinhos. Eles eram enrugados como os passarinhos congelados e caídos na neve que homens famintos depenavam com os dentes. Com 40 milhões de mortos na guerra, parecia estranho a Hannibal que os estudantes de medicina tivessem de usar cadáveres há muito preservados em tanques, sua cor desbotada pelo formol. Ocasionalmente, a faculdade tinha sorte bastante para obter um cadáver de um criminoso nos patíbulos ou do pelotão de fuzilamento no forte Montrouge ou Fresnes, ou da guilhotina em La Santé. Devido à sua dissecação craniana, Hannibal teve sorte em ter a cabeça de um graduado de La Santé que o observava da pia agora, a fisionomia empastada com sangue e palha. Enquanto a serra de autópsia da escola aguardava por um novo motor, já pedido há meses, Hannibal tinha modificado uma furadeira elétrica americana, soldando uma pequena lâmina rotativa à ponta da furadeira para ajudar a sua dissecação. Ela possuía um conversor de corrente do tamanho de uma cesta de pão que provocava um zumbido tão alto quanto a serra. Hannibal tinha terminado com a dissecação do peito quando faltou eletricidade, como acontecia com frequência, e as luzes se apagaram. Ele trabalhou na pia à luz de um lampião a querosene, limpando o sangue e a palha da face do sujeito enquanto aguardava a volta da eletricidade. Quando as luzes voltaram, ele não perdeu tempo em desfazer-se do escalpo e remover o tampo do crânio numa dissecação coronal para expor o cérebro. Injetou os maiores vasos sanguíneos com gel colorido, perfurando o mínimo possível a dura máter que cobria o cérebro. Era mais difícil, porém, o professor, inclinado ao teatral, queria ele mesmo remover a dura máter diante da classe, puxando fora a cortina do cérebro, de modo que Hannibal a deixou quase intacta. Ele descansou a mão enluvada levemente sobre o cérebro. Obcecado por memória e pelos pontos em branco, em sua própria mente, desejou que pelo toque pudesse ler os sonhos do homem morto, que pela força de vontade pudesse explorar os seus próprios. O laboratório à noite era um bom lugar para pensar. O silêncio quebrado apenas pelo tilintar dos instrumentos e raramente pelo gemido de um paciente no estágio inicial de dissecação, quando os órgãos ainda poderiam conter algum ar. Hannibal realizou uma meticulosa dissecação parcial do lado esquerdo da face, depois fez esboços da cabeça, tanto do lado dissecado da face quanto do lado intacto, pois as ilustrações anatômicas faziam parte de sua erudição. Agora ele queria estocar para sempre na sua mente as estruturas musculares, neurais e venosas da face. Sentado com sua mão enluvada na cabeça de seu paciente, Hannibal foi para o centro de sua própria mente e entrou no vestíbulo de seu palácio da memória. Ele optou por música nos corredores, um quarteto de cordas de Bach, e passou rapidamente pelo salão da matemática, pelo da química, para uma sala que tinha adotado recentemente do Museu Carnavalet, e que rebatizou de Salão do Crânio. Levou apenas alguns minutos para estocar tudo, associando detalhes anatômicos com um conjunto do arranjo de mostruários no Carnavalet, tomando cuidado para não pôr os azuis venosos da face contra os azuis nas tapeçarias. Quando havia acabado no Salão do Crânio, fez uma pausa momentânea no Salão da Matemática, perto da entrada. Era uma das partes mais velhas do palácio em sua mente. Ele queria fazer um agrado a si mesmo com a sensação que teve aos 7 anos, quando compreendeu a prova que o Sr. Jacob lhe revelou. Todas as sessões tutoriais do Sr. Jacob no castelo estavam agora estocadas lá, mas nenhuma das suas conversas no pavilhão de caça. Tudo do pavilhão de caça estava fora do palácio da memória. Ainda nos terrenos, mas nos galpões escuros dos seus sonhos, chamuscados de preto como o pavilhão de caça. E para chegar lá, ele teria de ir para fora. Teria de atravessar a neve, onde páginas rasgadas do Tratado sobre a Luz, de Huygens, eram sopradas pelo vento sobre o sangue e os miolos do Sr. Jacob, espalhados e congelados. Nesses corredores do palácio, ele podia escolher música ou não, mas os galpões não podia controlar o som, e um determinado som, lá, poderia matá-lo. Ele emergiu do Palácio da Memória de volta para sua mente, de volta para de trás de seus olhos e para seu corpo de 18 anos, que sentava-se ao lado da mesa no laboratório de anatomia, sua mão pousada num cérebro. Ele fez esboços por mais uma hora. No seu esboço acabado, as veias e nervos da metade dissecada da face refletiam o paciente sobre a mesa. O lado incólume da face não parecia o paciente, afinal. Era a face dos galpões. Era a face de Vladis Grutas, embora Hannibal só pensasse nele como olhos azuis. Subiu 5 lances de escadas estreitas até seu quarto acima da escola de medicina e dormiu. O teto da mansarda inclinava-se, e o lado baixo era caprichado, harmonioso, japonês, com uma cama baixa. Sua escrivaninha ficava no lado alto do cômodo. As paredes em volta e sobre sua escrivaninha estavam repletas de imagens, desenhos de dissecações, ilustrações anatômicas em progresso. Em cada caso, os órgãos e vasos estavam fidedignamente representados, mas as faces eram aquelas que ele via em sonhos. Acima de tudo, um crânio de um gibão de caninos longos observava de uma prateleira. Ele podia se lavar até que o odor de formal saísse, e o cheiro químico do laboratório não chegava até aquela altura no velho prédio. Ele não carregava para seu sono imagens grotescas dos mortos e semi-dissecados, nem os criminosos, decapitados ou enforcados, que ele às vezes escolhia das cadeias. Só havia uma imagem, um som, que podia desviá-lo do sono, e ele nunca sabia quando isso estava chegando. O caso da lua. A luz do luar, difundida pelo vidro da janela, ondulado e empolado, se arrasta pelo rosto de Hannibal e avança silenciosamente parede acima. Toca a mão de Misha no desenho acima do leito, move-se sobre as faces parciais nos desenhos anatômicos, estica-se sobre os rostos dos seus sonhos e chega, por fim, ao crânio do gibão, primeiro brilhando branca sobre os grandes caninos e depois nos ossos proeminentes acima das profundas cavidades oculares. Do escuro interior de seu crânio, o gibão observa Hannibal adormecido. O rosto de Hannibal é uma criança. Ele faz um ruído e se vira para o lado, liberando o braço de um aperto invisível. De pé com Misha no celeiro ao lado do pavilhão, abraçando-a, apertando-a, Misha tossindo. Homem da tigela apalpa a carne dos braços deles e fala, mas nenhum som sai de sua boca, apenas seu hálito desagradável visível no ar congelante. Misha enterra o rosto no peito de Hannibal para fugir do hálito do homem da tigela. Olhos azuis está dizendo alguma coisa, e agora eles estão cantando, aliciando. Vendo o machado e a tigela. Voando em cima de olhos azuis, gosto de sangue e resto de barba, eles estão levando Misha. Eles têm o machado e a tigela, libertando-se e correndo atrás deles, pés se erguendo muito lentamente para a porta. Olhos azuis e o homem da tigela segurando Misha pelos pulsos acima do chão, ela girando a cabeça para olhar desesperadamente para ele, através da neve ensanguentada e gritando. Hannibal acordou, sufocando, agarrando-se ao fim do sonho, mantendo os olhos firmemente fechados e tentando ir adiante do ponto em que acordou. Ele mordeu a fronha do travesseiro e forçou-se a prosseguir no sonho. Como os homens se chamavam? Quais eram os seus nomes? Quando ele perdeu o sono? Não podia se lembrar de como foi. Queria saber como eles se chamavam. Precisava terminar o sonho. Entrou no seu palácio da memória e tentou atravessar os terrenos para os galpões escuros, passar pelos miolos do Sr. Jacob na neve, mas não conseguiu. Podia suportar ver as roupas de sua mãe em chamas, seus pais, Bent e o Sr. Jacob mortos no pátio. Podia ver os saqueadores se movendo abaixo dele e Misha no pavilhão de caça. Mas não podia passar por Misha suspensa no ar, girando a cabeça para fitá-lo. Não conseguia lembrar de nada depois disso. Só pôde se lembrar de muito mais tarde. Ele viajando num tanque, encontrado pelos soldados com a corrente em volta do pescoço. Ele queria se lembrar. Tinha que se lembrar. Dentes numa latrina. O lampejo não via com frequência. Fazia-o suerguer-se. Olhou para o gibão à luz da lua. Dentes muito menores do que esses. Dentes de bebê. Não, não terríveis. Como os meus podem ser? Preciso ouvir as vozes carregadas pelo hálito fedorento deles. Sei como suas palavras cheiram. Tenho que me lembrar de seus nomes. Tenho que achá-los. E acharei. Como posso interrogar a mim mesmo? Capítulo 36. O professor Dumas escreveu à mão com letra clara e legível, coisa rara num médico. Seu bilhete dizia: Hannibal, poderia por favor ver o que pode fazer na questão de Louis Ferrat em La Santé? O professor anexara um recorte de jornal acerca do sentenciamento de Ferrat com poucos detalhes sobre ele. Ferrat, de Lyon, tinha sido um modesto funcionário de Vichy, um pequeno colaborador durante a ocupação alemã, mas depois foi preso pelos alemães por falsificar e vender cupons de ração. Depois da guerra foi acusado de cumplicidade em crimes de guerra, mas solto por falta de provas. Um tribunal francês o condenou pelo assassinato de duas mulheres em 1949 e 1950, por questões pessoais. Sua execução foi agendada para dali a 3 dias. A prisão de La Santé fica no 14º Arrondissement, não distante da Faculdade de Medicina. Hannibal chegou lá em 15 minutos de caminhada. Operários estavam consertando o encanamento do pátio, lugar das execuções, desde que o público fora proibido de assistir em 1939. Os guardas no portão conheciam Hannibal de vista e deixaram-no passar. Enquanto assinava o registro de visitantes, viu a assinatura do inspetor Pupil no alto da página. O som de marteladas vinha de uma ampla sala vazia no corredor principal. Enquanto passava, Hannibal captou a visão de um rosto que reconheceu. O carrasco do Estado, Anatole Tournot, em pessoa, conhecido como Monsieur Paris, trouxera a guilhotina de sua garagem na Rue de la Tombe-Soir para montá-la dentro da prisão. Ele estava girando as rodinhas da carreta da lâmina, o Monton, que evitava que a lâmina emperrasse na descida. Monsieur Paris era um perfeccionista. A seu favor, ele sempre usava um capuz no topo do Monton para impedir que o condenado visse a lâmina. Louis Ferrat estava na cela dos condenados, separada por um corredor das outras celas enfileiradas no segundo andar do primeiro prédio de La Santé. O alarido da prisão, superlotada, alcançava sua cela como uma lenga-lenga de murmúrios, gritos e clangores, mas ele podia ouvir os golpes da marreta de Monsieur Paris, tanto quanto a algazarra do andar de baixo. Louis Ferrat era um homem esguio, com cabelo escuro, recém-cortado de sua nuca e da parte posterior da cabeça. O cabelo no cocuruto fora deixado longo para fornecer ao assistente de Monsieur Paris um lugar melhor onde segurar do que as minúsculas orelhas de Louis. Ferrat sentava-se em seu catre com roupas de baixo, combinando, esfregando entre seu polegar e os outros dedos um crucifixo numa corrente em volta do pescoço. Sua camisa e calças estavam cuidadosamente arrumadas sobre uma cadeira, como se uma pessoa tivesse estado sentada lá e evaporado, deixando as vestes. A roupa reclinava-se na cadeira na posição anatômica. Ferrat ouviu Hannibal, mas não ergueu a vista. Boa tarde, Monsieur Louis Ferrat, disse Hannibal. Monsieur Ferrat saiu de sua cela. Respondeu Ferrat. Eu represento. O que você quer? Hannibal deu-se conta das roupas sem mover os olhos. Quero pedir-lhe que faça uma doação do seu corpo para a Faculdade de Medicina, em benefício da ciência. Será tratado com grande respeito. Vocês terão seu corpo de qualquer maneira. É só arrastá-lo. Não posso e não levaria o corpo sem a sua permissão. Nem o arrastaria. Ah, aqui está meu cliente agora, disse Ferrat. Ele deu as costas a Hannibal e conferenciou em silêncio com a roupa, como se ela tivesse acabado de entrar na cela e sentado na cadeira. Ferrat retornou às grades. Ele quer saber por que eu deveria dar-lhe seu corpo? por 50.000 francos para os parentes. Ferrat virou-se para as roupas e depois para Hannibal. Monsieur Ferrat diz: fodam-se os meus parentes. Eles estenderiam suas mãos e eu cagaria nelas. Ferrat baixou a voz. Esqueça a linguagem. Ele está perturbado. E a gravidade do assunto exige que eu o cite na íntegra. Entendo perfeitamente, disse Hannibal. Você acha que ele gostaria de doar o pagamento para uma causa que a família dele despreza? O que seria uma satisfação para ele, monsieur? Pode me chamar de Louis. Monsieur Ferrat e eu somos charás? Não. Acredito que está decidido. Monsieur Ferrat vive em algum lugar à parte de si mesmo. Ele diz que tem muito pouca influência sobre sua própria pessoa. Entendo. Ele não é o único. Eu não acredito que você entenda alguma coisa. Você não passa de uma criança... Não muito mais do que um colegial. Você poderia me ajudar, então? Cada aluno na faculdade escreve uma carta pessoal de agradecimento ao doador com quem está trabalhando. Conhecendo Monsieur Ferrat como conhece, poderia me ajudar a redigir uma carta de agradecimento? Só no caso de ele decidir favoravelmente? Ferrat esfregou seu rosto. Seus dedos pareciam ter um conjunto extra de juntas, onde haviam sido quebrados e mal engessados anos atrás. Quem o diria lê-la além do próprio Monsieur Ferrat? Ficaria fixada na faculdade, se ele desejar. Todos iriam vê-la, gente importante e influente. Ele poderia submetê-la ao Le Canard em Chanet para a publicação. Que tipo de coisa você desejaria dizer? Eu descreveria como altruísta descreveria sua contribuição para a ciência, para o povo francês, para os avanços da medicina, que irão ajudar a futura geração de crianças. Nunca mencione crianças. Deixe as crianças de fora. Hannibal rapidamente escreveu uma saudação no seu bloco. Você acha que isto é suficientemente honroso? Ele assegurou alto bastante para que Louis Ferrat tivesse que olhar para ela, esticando seu pescoço ao máximo. Não é um pescoço muito comprido, a não ser que Monsieur Paris consiga uma boa empunhadura no seu cabelo, não restaria muita coisa abaixo do osso hioide, inútil para uma exibição do triângulo cervical frontal. Não devemos negligenciar o patriotismo dele, disse Ferrat. Quando Le Grand Charles transmitiu por rádio de Londres, quem foi que respondeu? Foi Ferrat nas barricadas? Vive la France! Hannibal observou enquanto o fervor patriótico inchava a artéria da testa do traidor Ferrat e fazia a jugular e a carótida se destacarem no seu pescoço. Uma cabeça eminentemente injetável. Sim, vive la France! Repetiu Hannibal, redobrando seus esforços. Nossa carta deveria enfatizar que, embora o chamem de colaborador de Vichy, ele foi então um herói da Résistance? Certamente. Ele salvou paraquedistas baixados em solo francês em diversas ocasiões. Realizou os costumeiros atos de sabotagem com frequência e sem ligar para sua própria segurança. Tentou proteger os judeus. Demora de uma fração de segundo. Indiferente ao seu próprio risco. Foi torturado. Talvez teve dedos quebrados pelo bem da França. Ele ainda pôde usá-los para saudar orgulhosamente quando Le Grand Charles retornou, disse Ferrat. Hannibal terminou de rascunhar. Enumerei os destaques aqui. Acha que poderia mostrar a ele? Ferrat examinou a folha do bloco, tocando cada ponto com um dedo indicador, assentindo, murmurando para si mesmo. Você deveria pôr alguns testemunhos dos amigos dele na Résistance. Eu poderia indicar alguns. Um momento, por favor. Ferrar deu as costas para Hannibal e inclinou-se junto às roupas. Virou-se de novo com uma decisão. A resposta do meu cliente é: merde. Diga a este fedelho que vou querer ver a droga e esfregá-la em minhas gengivas antes de assinar. Perdão, mas é uma citação literal. Ferrar tornou-se confidencial, inclinando-se junto às grades. Outros na galeria disseram-lhe que ele poderia obter bastante láudano. Bastante láudano para ficar indiferente à lâmina. Para sonhar e não gritar. É como eu colocaria isto num tribunal. A faculdade de Saint-Pierre está oferecendo láudano em troca de permissão. Você vai trazer láudano? Voltarei a procurar você, com uma resposta para ele. Eu não esperaria muito tempo, disse Ferrar. Saint-Pierre está vindo aí. Ele levantou a voz e agarrou a bainha de sua cueca, como poderia aferrar seu colete durante uma oração. Estou autorizado a negociar em seu benefício também com Saint-Pierre. Perto das grades e baixinho agora. 3 dias e o pobre Ferrar estará morto. Estarei pranteando a perda de um cliente. Você é da área médica. Acha que vai doer? Monsieur Ferrar vai sofrer quando eles... De modo algum. A parte desconfortável é agora, a que antecede. Quanto à coisa em si, não. Nem mesmo por um instante. Hannibal tinha começado a sair quando Ferrar o chamou. Ele voltou às grades. Os estudantes não iriam rir dele por causa de suas partes íntimas expostas? Claro que não. Um paciente está sempre coberto, exceto pelo campo exato do estudo. Mesmo se ele fosse de algum modo diferente? De que maneira? Mesmo se ele tivesse partes infantis? É uma circunstância comum e nunca jamais motivo de riso, disse Hannibal. É um candidato para o Museu de Anatomia, onde os doadores não são creditados. O bater da marreta do carrasco se registrou como uma contração no canto do olho de Luiz Ferrar, enquanto sentava-se no catre, sua mão na manga de sua companhia, a roupa. Hannibal ouvia imaginando a montagem da guilhotina, o mouton fixado no lugar, a lâmina com seu gume protegido por um pedaço cortado de mangueira de jardim, debaixo do conjunto, o receptáculo. Com um sobressalto, vendo-a em sua mente, Hannibal percebeu o que era o receptáculo. Era uma banheira de criança. Como uma lâmina caindo, a mente de Hannibal ceifou o pensamento e, no silêncio que se seguiu, a angústia de Louis lhe era tão familiar como as veias no rosto do homem, como as artérias no seu próprio. Conseguirei o láudano para ele, disse Hannibal. Se não obtivesse o láudano, poderia comprar para ele uma pelota de ópio. Dê-me o formulário de autorização. Pegue-o de volta quando trouxer a droga. Hannibal olhou para Luiz Ferrar, lendo sua face tão intencionalmente quanto estudara seu pescoço, farejando o medo nele, e disse: Louis, tenho algo para seu cliente considerar. Todas as guerras, todo o sofrimento e dor que aconteceram nos séculos antes de ele nascer, antes da vida dele. Quanto isto o incomodou? Nem um pouco. Então por que deveria incomodar-se com algo depois da vida dele? É um sonho... um sono imperturbável. A diferença é que não se desperta dele. Capítulo 37. O bloco original de gravação em madeira para o grande Atlas de Anatomia de Vesalio, de Fabrica, foi destruído em Munique na Segunda Guerra Mundial. Para o Dr. Dumas, as gravações eram relíquias sagradas, e no seu pesar e raiva ele se inspirou para compilar um novo Atlas de Anatomia. Seria o mais atualizado Atlas a suceder o Vesalio nos 400 anos desde de Fabrica. Dumas descobriu que os desenhos eram superiores à fotografia para ilustrar a anatomia, e essenciais na elucidação de radiografias nebulosas. O Dr. Dumas era um anatomista por excelência, mas não um desenhista. Para sua grande sorte, ele viu o desenho de um sapo feito por Hannibal Lecter ainda na escola, acompanhou seu progresso e garantiu-lhe uma bolsa de estudos em medicina. Início da noite no laboratório. Durante o dia, o professor Dumas havia dissecado o ouvido interno na sua lição diária e tinha deixado isso para Hannibal, que agora desenhava numa lousa os ossos da cóclea ampliados 5 vezes. A sineta da noite tocou. Hannibal estava esperando uma entrega do pelotão de fuzilamento de Fresnes. Recolheu uma maca e empurrou-a pelo longo corredor até a entrada da noite. Uma roda da maca estalejou no piso de pedra e ele tomou uma nota mental para consertá-la. De pé ao lado do corpo estava o inspetor Pupil. 2 atendentes da ambulância transferiram o fardo flácido e gotejante de sua padiola para a maca e foram embora. Lady Murasaki tinha uma vez observado, para aborrecimento de Hannibal, que Pupil se parecia com um belo ator, Louis Jourdan. Boa noite, inspetor. Preciso ter uma conversa com você, disse o inspetor Pupil, parecendo tudo menos Louis Jourdan. Importa se eu trabalhar enquanto conversamos? Não? Venha, então. Hannibal rolou a maca pelo corredor, a roda estalejando mais alto agora. Empenada, provavelmente. Pupil abriu as portas de vai-vem para o laboratório. Como Hannibal esperava, os ferimentos maciços no peito ocasionados pelo fuzilamento em Fresnes tinham drenado o corpo muito bem. Estava pronto para o tanque de cadáveres. Esse procedimento poderia ter esperado, mas Hannibal estava curioso para ver se Pupil, na sala do tanque de cadáveres, pareceria ainda menos com Louis Jourdan, e se o ambiente afetaria sua complexão aveludada. Era um espaço rústico de concreto, adjacente ao laboratório, onde se chegava através de portas duplas com lacres de borracha. Um tanque redondo de formol, com 3,5 metros de diâmetro, estava no centro da sala e coberto com uma tampa de zinco. A tampa tinha uma série de portas fixadas por dobradiças. A um canto da sala, um incinerador queimava os despojos do dia. Naquela ocasião, um sortimento de orelhas. Um guincho de corrente estava acima do tanque. Os cadáveres etiquetados e numerados, cada um em um arnês, acorrentados a uma barra em volta da circunferência do tanque. Um amplo ventilador com pás enferrujadas estava fixado na parede. Hannibal ligou o ventilador e abriu as pesadas portas metálicas do tanque. Ele etiquetou o corpo, colocou-lhe um arnês e com um guincho balançou sobre o tanque e baixou-o para o formol. Você veio de Fresnes com eles? Disse Hannibal enquanto as bolhas subiam. Sim. Assistiu à execução? Sim. Por quê, inspetor? Eu prendi. Se eu levei para aquele lugar, assisto. Uma questão de consciência, inspetor. A morte é uma consequência do que faz. Acredita em consequências. Você prometeu láudano a Luiz Ferrar? Láudano obtido legalmente. Mas não legalmente prescrito. É uma prática comum entre os condenados, em troca da permissão deles. Tenho certeza de que sabe disso. Sim, não dê isso a ele. Ferrar é um dos seus? Prefere vê-lo sóbrio? Sim. Quer que ele sinta plenamente a consequência, inspetor. Pedirá a Monsieur Paris para tirar a capa da guilhotina, de modo que ele possa ver a lâmina, sóbrio, com sua visão desanuviada. Meus motivos me pertencem. E você não lhe dará láudano. Se eu descobrir sobre a influência de láudano, você nunca exercerá medicina na França. Cuide para que a visão dele esteja desanuviada. Hannibal percebeu que a sala não incomodou Pupil. Ele observou o dever do inspetor brotar nele. Pupil afastou-se dele para falar. Seria uma vergonha porque você tem futuro. Eu parabenizo por suas notas excelentes. Você agradou em cheio. Sua família estaria... E está. Muito orgulhosa. Boa noite. Boa noite, inspetor. E obrigado pelos ingressos para a ópera. Capítulo 38. Noite em Paris, chuva fina e os paralelepípedos brilhando. Lojistas, fechando para a noite, direcionam um fluxo de água da chuva das calhas para juntá-lo com fragmentos solados do carpete. O minúsculo limpador de para-brisa no furgão da faculdade de medicina era movido por tubo de distribuição a vácuo e Hannibal teve de injetar gasolina de tempos em tempos para desembaçar o para-brisa na curta viagem até a prisão de La Santé. Atravessou o portão para o pátio, a chuva caindo fria em sua nuca, enquanto enfiava a cabeça pela janela para ver, o guarda na guarita não tendo saído para dirigir-se a ele. Dentro do corredor principal de La Santé, o assistente de Monsieur Paris chamou-o até a sala com a guilhotina. O homem estava usando um avental impermeável e tinha também uma capa impermeável sobre o chapéu coco, novo que usava para a ocasião. Ele havia colocado o escudo de salpicos diante do seu posto junto à lâmina para melhor proteger seus sapatos e bainhas da calça. Uma comprida cesta de vime forrada com zinco estava ao lado da guilhotina, pronto para receber o corpo. Nada de empacotamento aqui, ordens do diretor, disse ele. Você terá de levar a cesta e devolvê-la. Vai caber no fogão? Sim. Não é melhor medir antes? Não. Então você o levará com tudo junto. Nós enfiaremos debaixo do seu braço. Eles estão na porta ao lado. Numa cela caiada com altas janelas gradeadas, Louis Ferrat jazia sobre a maca na luz berrante das lâmpadas acima. A tábua inclinada da guilhotina, o basculé, estava debaixo dele. Um tubo intravenoso estava aplicado em seu braço. O inspetor Pupil assomou sobre Louis Ferrat, falando diretamente para ele, protegendo com a mão os olhos de Ferrat do clarão intenso. O médico da prisão inseriu uma seringa hipodérmica no tubo intravenoso e injetou uma pequena quantidade de líquido claro. Quando Hannibal entrou na sala, Pupil não ergueu a vista. Lembre-se, Louis, disse Pupil. Preciso que você se lembre. O olhar de Louis capturou Hannibal de imediato. Pupil, então, viu Hannibal e levantou a mão para que ele ficasse para trás. Pupil chegou mais perto do rosto suado de Louis Ferrat. Conte-me. Pus o corpo de Sandrine em duas sacolas. Aumentei o peso com relhas de arado e então as rimas estavam chegando. Não Sandrine, Louis. Lembre-se. Quem disse a Klaus Barbie onde as crianças estavam escondidas, de modo que ele pudesse embarcá-las para o leste? Quero que você se lembre. Eu pedi a Sandrine. Eu disse, pelo menos toque nele. Ela riu de mim e as rimas começaram a chegar. Não. Não. Sandrine, disse Pupil. Quem contou aos nazistas sobre as crianças? Não consigo pensar sobre isso. Você só tem de conseguir mais uma vez. Isto ajudará a lembrar. O médico aplicou um pouco mais de droga na veia de Louis, esfregando seu braço para pôr a substância em movimento. Louis, você deve se lembrar. Klaus Barbie embarcou as crianças para Auschwitz. Quem contou a ele onde as crianças estavam escondidas? Você disse a ele. A face de Louis estava cinzenta. A Gestapo me capturou falsificando cupons de ração, disse ele. Quando quebraram meus dedos, entreguei-lhes Pardoux. Pardoux sabia onde os órfãos estavam escondidos. Ele conseguiu mais uma cabeça para eles e conservou seus dedos. Ele hoje é prefeito de Trent-la-Forêt. Vi isto, mas não ajudei. Eles inspecionaram a traseira do caminhão para mim. Pardoux. Pupil assentiu. Obrigado, Louis. Pupil começou a virar-se quando Louis disse. Inspetor? Sim, Louis. Quando os nazistas jogaram as crianças nos caminhões, onde estava a polícia? Pupil fechou os olhos por um momento, depois acenou para um guarda, que abriu a porta para a sala da guilhotina. Hannibal pôde ver um padre e Monsieur Paris de pé ao lado da máquina. O assistente do carrasco retirou a corrente e o crucifixo em volta do pescoço de Louis e os pôs na mão dele, ficando a seu lado. Louis olhou para Hannibal, ergueu a cabeça e abriu a boca. Hannibal foi para o lado dele e Pupil não tentou impedi-lo. O dinheiro, Louis. Cent sous-pis. Não na caixa dos pobres, mas na caixa para almas no purgatório. Onde está a droga? Eu prometo. Hannibal tinha um frasco de tintura diluída de ópio no bolso do casaco. O guarda e o assistente do carrasco oficialmente olharam para o lado. Pupil não olhou. Hannibal segurou o frasco junto aos lábios de Louis e ele bebeu. Louis acenou com a cabeça na direção de sua mão e abriu a boca de novo. Hannibal levou o crucifixo e a corrente à boca de Louis antes que o virassem na prancha que iria carregá-lo até debaixo da lâmina. Hannibal observou o peso do coração de Louis se dissipar. A maca avançou pela soleira da sala da guilhotina e o guarda fechou a porta. Ele queria que o crucifixo permanecesse com sua cabeça em vez de com seu coração, disse Pupil. Você sabia o que ele queria, não sabia? O que mais você e Louis têm em comum? Nossa curiosidade acerca de onde estava a polícia quando os nazistas jogaram as crianças nos caminhões. É o que temos em comum. Pupil podia ter-lhe virado as costas então. O momento passou. Um inspetor fechou seu caderno de notas e deixou a sala. Hannibal aproximou-se imediatamente do médico. Doutor, que droga é aquela? Uma combinação de tiopental sódico e dois outros hipnóticos. A Sureté a usa para interrogatórios. Às vezes libera a memória reprimida no condenado. Precisamos arranjar permissão para usá-la em nosso trabalho de sangue no laboratório. Pode me dar a amostra? O doutor passou-lhe o frasco. A fórmula e a dosagem estão no rótulo. Da sala ao lado veio um baque pesado. Eu esperaria alguns minutos se fosse você, disse o doutor, até Louis esfriar. Capítulo 39. Hannibal deitou no leito abaixo do seu quarto na mansarda. As velas bruxuleavam nos rostos que desenhou dos seus sonhos e sombras brincavam sobre o crânio do gibão. Olhou para as órbitas vazias do gibão e prendeu seu lábio inferior atrás dos dentes, como se para combinar com os caninos do macaco. Ao lado dele havia um fonógrafo circular com uma trompa em forma de lírio. Ele tinha uma agulha no braço, atada a uma seringa hipodérmica cheia com um coquetel de hipnóticos usado no interrogatório de Louis Ferrat. Misha, Misha, estou indo. Fogo nas roupas de sua mãe, as velas votivas reluzindo diante de Santa Joana. É hora, disse o sacristão. Ele ligou o prato do fonógrafo e baixou o grosso braço de agulha no disco de canções infantis. O disco estava arranhado, o som chiado e baixo, mas ainda assim o penetrou. Sagt wer mag das Meilein sein, das da Stadt in Wall allein. Ele empurrou o embolo da agulha em alguns milímetros e sentiu a droga queimar na sua veia. Esfregou o braço para movê-la à frente. Hannibal olhou firmemente à luz de velas para os rostos esboçados dos seus sonhos e tentou fazer suas bocas se moverem. Talvez eles cantassem primeiro e depois dissessem seus nomes. O próprio Hannibal cantou para animá-los. Não conseguia fazer as faces se moverem mais do que podia encarnar o gibão. Mas foi o gibão que sorriu por trás de seus caninos, sem beiços, suas mandíbulas curvando-se num sorriso. E Olhos Azuis sorriu então, a expressão divertida queimada na mente de Hannibal. E então o cheiro de fumaça de lenha no pavilhão, a fumaça em camadas no quarto frio, o hálito cadavérico dos homens amontoados em torno dele e Misha na estufa. Eles o levaram então para o celeiro, mudas de roupas de criança no celeiro, manchadas e estranhas para ele. Não podia ouvir os homens falando, não podia ouvir como chamavam uns aos outros. Mas então veio a voz distorcida de homem da tigela, dizendo: Levem ela. Ela vai morrer de qualquer jeito. Ele ficará fresco por mais algum tempo. Lutando e mordendo e vendo agora a coisa que ele não podia suportar ver. Misha agarrada pelos braços, pés limpos da neve ensanguentada, se retorcendo. Olhando de volta para ele. Eniba! A voz dela. Hannibal sentou-se no leito. Seu braço, em inclinação, empurrou o embolo da seringa até o fim. E então o celeiro girou em volta. Eniba! Hannibal correndo livre até a porta atrás deles. A porta do celeiro batendo no seu braço, ossos quebrando, olhos azuis voltando para erguer o atiçador de fogo. Girando-o sobre sua cabeça. Do pátio, o som do machado e agora a bem-vinda escuridão. Hannibal esforçou-se para levantar no seu leito, na mansarda, sua visão entrando e saindo de foco, as faces girando na parede. Isto passou. Passou a coisa para a qual ele não podia olhar, a coisa que não podia ouvir e viver. Despertando no pavilhão, com sangue pisado na têmpora e a dor disparando do alto de seu braço, agrilhoado ao corrimão e o tapete puxado sobre ele. Trovão. Não. Aqueles eram disparos de artilharia nas árvores, os homens abraçados em frente à lareira com a bolsa de couro do cozinheiro, retirando crachás de soldados e jogando-os na bolsa junto com seus documentos, jogando no lixo os papéis de suas carteiras e colocando braçadeiras da Cruz Vermelha. E então o grito e o brilhante lampejo de uma bomba fosforosa, explodindo contra a couraça do tanque morto lá fora. E o pavilhão está em chamas, em chamas. Os criminosos correndo para a noite, para seu caminhão meia largata, e o fogão para a porta. Segurando a bolsa ao lado do rosto para protegê-lo do calor, ele pega do bolso uma chave de cadeado e joga para Hannibal, enquanto a bomba seguinte chega. Eles nunca ouviram a bomba silvar, apenas a casa se levantar, a sacada onde Hannibal estava a se inclinar. Ele deslizando contra o corrimão e a escada desabando em cima de fogão. Hannibal ouvindo seu cabelo tostar numa língua de chama, e a seguir ele está do lado de fora, o caminhão rugindo através da floresta, o tapete em torno dele pegando fogo na beirada. Explosões de bomba sacudindo o solo e estilhaços vivando, uivando, ao passarem por ele. Pondo o cobertor em chamas na neve, arrastando-se penosamente, seu braço pendente. A aurora cinzenta sobre os tetos de Paris. O quarto na mansarda, o fonógrafo alenteceu e parou, e as velas derretem. Os olhos de Hannibal se abrem. Os rostos na parede estão imóveis. Mais uma vez são desenhos a giz, folhas planas movendo-se num esboço. O gibão voltou à sua expressão habitual. O dia está chegando. Em toda a parte está surgindo. Uma nova luz está em toda a parte. Capítulo 40. Sob um céu baixo e cinzento em Vilnius, Lituânia, um seda escoda da polícia dobrou na agitada Sventaradio e numa rua estreita perto da universidade, buzinando para os pedestres saírem do caminho, fazendo-os praguejar. O carro parou diante de um novo cortiço de apartamentos construído pelos russos, de aparência grosseira mesmo diante dos já decrépitos conjuntos habitacionais. Um homem alto em uniforme da polícia soviética saltou do carro e, percorrendo com um dedo uma fileira de botões, pressionou uma campainha marcada com o nome Dorlich. A campainha tocou no apartamento do terceiro andar, onde um velho jazia na cama, remédios amontoados numa mesa ao lado dele. Acima da cama havia um relógio de pêndulo suíço. Um cordão pendia do relógio até o travesseiro. Era um velho durão, mas à noite, quando o medo baixava sobre ele, podia puxar o cordão no escuro e ouvir o badalo do relógio dando a hora e saber que ainda não estava morto. O ponteiro dos minutos movia-se pulo a pulo. Ele fantasiou que o pêndulo estava decidindo, paulatinamente, o momento da sua morte. O velho confundiu a campainha com sua própria respiração áspera. Ele ouviu a voz de sua criada se elevar no vestíbulo lá fora e depois ela enfiar a cabeça na porta, encrespando-se debaixo de sua touca. — É seu filho do senhor. O policial Dorlett passou por ela e entrou no quarto. — Olá, pai. — Não estou morto ainda. É muito cedo para a pilhagem. O velho achou estranho como a raiva só assomava sua cabeça agora e não mais atingia seu coração. Trouxe-lhe chocolates? Dê para o Berget ao sair. Não, a estupre. Boa noite, Tenente Dorlett. É tarde para prosseguir com isso. Você está morrendo. Vim para ver se há alguma coisa que possa fazer por você, além de fornecer esse apartamento. Você poderia mudar o seu nome. Quantas vezes já trocou de lado? O suficiente para continuar vivo. Dorlett usava o verde berrante da guarda de fronteira soviética. Descalçou uma luva e foi para a beira da cama do pai. Tentou tomar a mão do velho, seu dedo sentindo o pulso, mas ele afastou a mão cicatrizada do filho. A visão da mão de Dorlett trouxe um brilho aquoso aos olhos de seu pai. Com um esforço, o velho alcançou e tocou as medalhas que balançavam no peito de Dorlett enquanto ele se inclinava sobre a cama. As condecorações incluíam excelente policial da MVD, uma do Instituto para Treinamento Avançado em Administração de Cadeias e Campos de Concentração, e excelente construtor soviético de pontes flutuantes. A última condecoração era uma extensão. Dorlett tinha construído algumas pontes flutuantes, mas para os nazistas, num batalhão de trabalho forçado. Ainda assim, era uma bela peça esmaltada, e, se questionado a respeito, ele podia enrolar. Eles lhe deram essas por uma caixa de papelão? Não vim aqui buscar sua bênção. Vim para ver se precisava de alguma coisa e me despedir. Foi ruim o bastante ver você no uniforme russo. O 27º dos fuzileiros, disse Dorlett. Pior foi vê-lo no uniforme nazista. Isso matou sua mãe. Havia vários de nós, não apenas eu. Tenho uma vida. Você tem um leito para morrer em vez de uma vala. Tem carvão. É tudo o que eu tenho a lhe dar. Os trens para a Sibéria estão abarrotados. As pessoas atropelam umas às outras e cagam nos chapéus. Dê graças por ter lençóis limpos. Grutas era pior que você, e você sabia disso. Ele teve de fazer uma pausa para tomar o fôlego. Por que você foi atrás dele? Você saqueou com criminosos e desordeiros, roubou casas e despiu os mortos. Dorlett replicou como se não tivesse ouvido seu pai. Quando eu era pequena e me queimei, você sentou-se à beira da cama e entalhou o peão para mim. E quando pude segurar o chicote, você me mostrou como rodar o peão. É um lindo peão. Lindo mesmo. Com todos os animais nele. Ainda o tenho. Obrigado pelo peão. Ele pôs os chocolates junto ao pé da cama, onde o velho não podia empurrá-los para o chão. Volte para seu posto policial. Pegue minha ficha e escreva sem família conhecida, disse o pai de Dorlett. Dorlett tirou um pedaço de papel de seu bolso. Se quiser que eu mande para casa quando morrer, assine isto e deixe para mim. Berged o ajudará e será testemunha de sua assinatura. No carro, Dorlett rodou em silêncio até estarem se movendo com o tráfego em Radvilites. Ao volante, o sargento Svenka ofereceu um cigarro a Dorlett e disse: Difícil ver o velho. Estou contente por não ser eu, disse Dorlett. A porra da criada. Eu devia ter ido lá quando Berged estava na igreja. Igreja. Ela se arrisca a ir para a cadeia. Pensa que não sei. Meu pai estará morto em um mês. Eu despacharei para sua cidade natal na Suécia. Teríamos 3 metros cúbicos de espaço debaixo do corpo. Um bom espaço de 3 metros de comprimento. O tenente Dollett ainda não tinha um gabinete particular, mas ganhara uma mesa na sala comunal da estação de polícia, onde prestígio significava proximidade com a estufa. Agora, na primavera, a estufa estava fria e documentos empilhavam-se sobre ela. A papelada que cobria a mesa de Dollett era metade besteirada burocrática e metade disso podia ser seguramente jogado fora. Havia quase nenhuma intercomunicação entre os departamentos de polícia e a MVD nas vizinhas Letônia e Polônia. As polícias nos países satélites soviéticos eram organizadas em torno da Catedral Soviética em Moscou, como uma roda com raios e nenhum aro. Aqui estava a coisa a que ele tinha de ficar atento. Pelo telégrafo oficial, a lista de estrangeiros portando um visto para a Lituânia, Dollett comparou-a com a extensa lista de procurados e com a lista dos politicamente suspeitos. O oitavo portador de visto a partir do topo era Hannibal Lecter, um membro novo em folha do Partido Comunista Francês. Dollett dirigiu seu próprio motor de dois tempos, Wartburg, até o Departamento Estatal de Telefones, onde tinha negócios cerca de uma vez por mês. Esperou do lado de fora até ver Svenka entrar para começar seu turno. Logo, com Svenka no controle da mesa telefônica, Dollett ficou sozinho numa cabine telefônica com uma linha tronco crepitante e cheia de estática para a França. Ele pôs um medidor de sinal de força no telefone e observou a agulha para o caso de um enxerido. No porão de um restaurante perto de Fontainebleau, França, um telefone tocou no escuro. Tocou por 5 minutos antes que alguém atendesse. Fale. Alguém precisa responder mais rápido. Comigo aqui congelando o rabo. Precisamos fazer um arranjo na Suécia para que amigos recebam um corpo. Disse Dollett. E o garoto Lecter está voltando. Com um visto de estudante da juventude para o renascimento do comunismo. Quem? Pense a respeito. Discutimos isso na última vez em que jantamos juntos. Disse Dollett. Relanceou para sua lista. Propósito da visita. Catalogar para o povo o acervo da biblioteca no Castelo Lecter. Isto é uma piada. Os russos usaram os livros para limpar o rabo. Precisamos fazer alguma coisa aí do seu lado. Você sabe a quem contar.